Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Hoje vamos dar mais uma volta a Portugal. Vamos conhecer o que está a ser feito ao nível científico e tecnológico. Vamos começar no Minho, onde se está a desenvolver uma impressora que imprime circuitos elétricos. E sabe para onde olham os desportistas? Vai ser também no Minho que vamos encontrar a resposta a esta questão. Em Aveiro, vamos ficar a conhecer as pretensões de criação de uma língua eletrónica e ainda perceber qual a relação entre o ovo e os medicamentos. Do itinerário desta emissão também faz parte Porto Alegre, onde existe um projeto que analisa o processo de degradação do botão e um outro que se mostra bastante promissor na ajuda ao tratamento do cancro. Temos ainda tempo para revelar quem foi Maria Alzira Almoster Ferreira e, por último, vamos dar a conhecer uma personalidade que foi matemático, por acaso. São boas razões para acompanhar mais uma emissão de Ciência em Sintonia. Imagine que consegue imprimir sensores elétricos com uma impressora. Imagine que precisa apenas de uma tinta e, com isso, conseguiria imitar um circuito eletrónico, uma antena ou uma memória e aplicá-la em qualquer superfície. O potencial parece não ter limites e talvez ainda faça parte do futuro. Não de um futuro tão distante quanto isso. Há 6 anos que, na Universidade do Minho, se desenvolve uma tinta eletroativa de nanotecnologia pode ser aplicada no chão, em plástico ou até em tecido. O projeto chama-se Nanopaint. Dele faz parte Sanetcho Lanceros Mendes, investigador no Instituto Ibérico de Nanotecnologias que, aqui em Portugal, mais concretamente em Braga, coordena o Grupo de Materiais Inteligentes e Funcionais da Universidade de Minhota. Nanopaint é fundamentalmente um projeto aplicado, que o que pretende é fornecer una forma fácil y simple de implementar sensores en los más variados equipamientos, sea ropa deportiva, sea mobiliario, sea superficies más amplias como paredes, como xao, ¿ok? Lo que nos tenemos es una tinta que una vez colocada en las diferentes superficies permite monitorizar forzas, permite monitorizar deformaciones, permite monitorizar campos eléctricos, magnéticos. Obviamente no es una tinta que permite monitorizar todo esto, son diferentes tintas. Actualmente hemos desenvolvido 3 tintas y cada una tiene un potencial diferente. Entonces, fundamentalmente es eso. Nos estamos a entrar en una era donde prácticamente todo es interactivo y todo es monitorizado y todo es monitorizable, lo que ayuda a hacer procesos más eficientes, una capacidad de reacción más rápida a diferentes variables. Entonces lo que nos ofrecemos es una forma muy simple, muy barata, bastante ecológica de implementar sensores a través de tecnologías de impresión, las más variadas, screen printing, inkjet printing, spray printing. Y eso es lo que hacemos. Esto se basa en aproximadamente 10 años de investigación en polímeros activos y en nanotecnología. Y ahora hemos juntado, digamos, esas dos áreas para crear una tinta. De una forma muy simple, un polímero es una especie de grande molécula, un tijolo constituinte de toda a matéria que conhecemos. Apesar de não vermos as moléculas, conseguimos mais facilmente observar estes polímeros e, por conseguinte, manipulá-los em laboratório. O que tem é uma solução de um polímero eletroativo, um polímero ativo, um polímero que reage a variações de força ou pressão, fornecendo uma variação elétrica. E, por outro lado, temos nanopartículas funcionais que acrecen esa funcionalidad que ya de por sí el polímero ten. Entonces, el secreto, digamos, es encontrar, típico como a Coca-Cola, ¿no? Las concentraciones adecuadas, las formas de las nanopartículas, su tipo de nanopartícula, para inserir en esa matriz polimérica que es disolvida en uno o varios solventes, para después conseguirla imprimir, tener un tiempo de secaje relativamente rápido, tener una adhesión muy buena manteniendo a funcionalidade da mesma. A Nanopaint já venceu o primeiro prémio SPIN, melhor ideia de negócio na Universidade do Minho. Percebe-se bem porquê. A tinta é barata, fácil de aplicar e as possibilidades são mais do que muitas. Dois exemplos muito, muito claros. Uma delas é, por exemplo, vamos a poner a roupa ou vestuário inteligente, o qual pode ser muito interessante, em particular para o desporto. Okay? Nós podemos pintar partes de uma camisola de tal forma que sejam possíveis e quantificar, por exemplo, a deformação dos braços. Então, isso é importante na área do desporto para ver se um tenista, por exemplo, tem a forma adequada para pegar as coisas. Ou em um corredor, o fato de treino pode estar com umas bandas desta tinta que permite ver, desde monitorizar a forma correta em que está a correr, como monitorizar a sua velocidade, o número de passos que dá, etc., etc. Também pode ser muito interessante esta tinta, por exemplo, para colocar em chaos inteligente, que permita controlar desde o peso das pessoas que estão a passar por ele, como o número de pessoas, como as trajetórias que as pessoas têm em um determinado lugar, que isto, por exemplo, em lares de idosos é tremendamente importante, em lugares onde há pessoas doentes é muito importante. Se pode colocar, por exemplo, em lugares onde temos pessoas acamadas, para saber se mexem, se não mexem, como mexem, onde mexem, que parte do corpo mexem. Já tem muitas aplicações muito diretas no nosso dia a dia. A tinta nanotecnológica já não é de agora. A primeira vez que se falou nas potencialidades destas partículas microscópicas foi há cerca de 50 anos. Mais recentemente, em 2003, por exemplo, a Mercedes foi pioneira ao aplicá-la como revestimento nos automóveis. Mas desengane-se se pensa que a equipa de Lanceros Mendes está aqui a fazer mais do mesmo. Tintas como as que nós temos desenvolvido, não há nenhuma no mercado e há quase nenhuma em publicações. Das três que temos, duas delas são absolutamente únicas. Em uma delas já há alguns trabalhos publicados, mas não têm chegado ao nível de sensibilidade nas diferenças, neste caso de deformação, ni a adesão aos diferentes substratos. Por isso que realmente é nova, é absolutamente nova. A Nanopaint já existe como empresa e é fácil descobrir mais a respeito em www.nanopaint.pt. Está tratado o primeiro tema desta emissão. Do Minho, passamos agora para a Veneza de Portugal. Há uma investigadora da Universidade de Aveiro que tem vindo a desenvolver uma língua artificial. Estamos a falar de um aparelho que imita a capacidade do paladar humano e consegue avaliar a qualidade dos alimentos antes mesmo de alguém os levar à boca. A Lisa Rudnitskaya, do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, explica como funciona. A língua eletrónica é um instrumento analítico que usa os sensores químicos. A organização, o design da língua eletrónica usa os princípios de organização dos sistemas sensoriais dos animais e dos homens. Aliás, os sistemas sensoriais como o olfato ou o senso do sabor, eles usam um número elevado dos receptores que podem reagir com substâncias diferentes. Depois, estes sinais estão tratados no sistema nervoso central e, como resultado, os animais, as pessoas, têm capacidade de distinguir um número muito grande dos odores e dos sabores, e nós podemos detectar alguns como concentrações muito, muito baixas. Aproveitando destes princípios e aplicando-os a um aparelho analítico, a um instrumento analítico, nós podemos fazer a análise quantitativa dos vários compostos dos líquidos, nós podemos fazer a classificação e discriminação dos líquidos diferentes, e nós podemos também fazer a avaliação do sabor. São vários sensores, cada um deles com uma capacidade de leitura específica. Assemelha-se a um polvo com vários tentáculos onde cada um deles, tal como a língua humana, consegue avaliar diferentes sabores, do amargo ao doce ou do ácido ao salgado. Também a leitura do aparelho é feita individualmente. Os resultados são depois apresentados no computador. A língua eletrónica, então, inclui os sensores químicos, um conjunto dos sensores, normalmente entre 10 e 20. Todos os sensores são diferentes, eles respondem a umas substâncias diferentes no líquido. Também nos podemos facilmente mudar a composição do conjunto dos sensores para adaptá-lo à tarefa que nós temos, às amostras que nós queremos analisar. Eles são todos diferentes, eles têm composição. Então, aqui é o elemento sensível do sensor. E estes elementos sensíveis, aqui este no escuro, são diferentes para todos os sensores. É assim eles reagem com as substâncias diferentes. Então, eles dão os sinais diferentes. Depois, este é um dispositivo de medição que permite medir as respostas, os sinais dos sensores. E ele deve estar ligado a um computador para gerir o processo de medições e depois fazer tratamento dos dados, que se faz com os métodos estatísticos, os métodos de quimiometria. Quanto tempo é que isso demora a fazer a leitura? Bom, depende do tipo da amostra, mas normalmente entre 3 e 5 minutos, depois mais 5 ou 10 minutos de lavagem e condicionamento dos sensores. Em pouco tempo e sem grandes complicações, consegue-se perceber se um alimento vai ser ou não tolerado pelo organismo humano. E mais do que isso, saber se tem contaminantes. Pode-se antever, por exemplo, se a fermentação do vinho está a decorrer como previsto ou se água, leite ou um sumo contém resíduos de metais. Para já, os testes foram bem-sucedidos em líquidos, mas a Lisa Rudnitskaya, do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, da Universidade de Aveiro, começa a apresentar soluções de leituras competentes com vários alimentos. Os sensores precisam do líquido para fazer medições. Mas há várias maneiras, digamos, produzir o líquido dos alimentos. E muitos alimentos, como as frutas ou vegetais, podem simplesmente ser reduzidos em purê, depois o purê pode ser analisado. E já fizemos o trabalho assim. Mas sabendo que todos nós temos gostos variados, como faz o aparelho para decidir o resultado? Sim, sabor é uma característica subjetiva. Se nós conseguimos tirar uma avaliação treinando as pessoas, usando um painel dos avaliadores, nós conseguimos obter uma característica mais ou menos objetiva de um certo produto, nós podemos calibrar a língua eletrónica e depois a língua eletrónica pode ser aplicada para a avaliação dos produtos do mesmo tipo, da avaliação das características do sabor dos produtos do mesmo tipo. E esta resposta será já mais reprodutível e mais objetiva e mais prática para a indústria. Existem só duas máquinas comerciais a funcionar, mas a rápida leitura de resultados e também o fácil transporte desta tecnologia adivinham um futuro promissor no trabalho da cientista Lisa Rudnitskaya, da Universidade de Aveiro, a par com as técnicas convencionais. Este é o único instrumento que permite fazer a avaliação de sabor de maneira direta. Os outros métodos, eles podem produzir informação muito detalhada sobre a composição dos alimentos, mas eles não... dificilmente se pode avaliar o sabor como uma característica integral. E outra vantagem da língua eletrónica é que este instrumento tem os custos bastante reduzidos, bastante simples para usar. Também pode ser automatizado, é um instrumento compacto que é bastante fácil levar de um sítio para outro, e neste sentido ele pode ser usado para as várias tarefas na indústria alimentar, também na indústria farmacêutica. Alimentos provados e aprovados. Um biólogo da Universidade de Aveiro defende a criação de corais em aquário para produzir medicamentos. Miguel Leal, aluno de doutoramento, refere que esta opção é mais sustentável, mais eficiente e mais barata. Com base em vários estudos, a equipa de investigadores acredita que o custo de produção de medicamentos com recurso à aquacultura pode baixar entre 60% a 90%. A equipa de investigadores acredita não ser a mais eficaz a estratégia que a indústria farmacêutica tem usado no fabrico de novos fármacos, porque investe em expedições marinhas para capturar os organismos. Uma das vantagens da aquacultura de corais, segundo o investigador, é ter dentro de um aquário não só o verdadeiro composto produzido pelo coral, como também várias espécies prontas a serem estudadas. O trabalho de Miguel Leal, sob orientação do biólogo Ricardo Calado, está publicado numa revista de referência na área da biotecnologia. Na Universidade de Coimbra foi criada uma pulseira para detectar febre em bebés. A pulseira muda de cor quando a temperatura dos bebés atinge os 38 graus Celsius e não precisa de pilhas ou de baterias para funcionar. O instrumento inteligente funciona a polímeros, que se traduzem em compostos químicos. Filipe Antunes, coordenador do projeto, já explicou que foram selecionados dois polímeros de base para depois os trabalharem até ficarem sensíveis à temperatura desejada. O investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra garante que a tecnologia não causa qualquer tipo de lesão no bebê. Ficamos agora a saber quem foi Maria Alzira Almoster Ferreira, um nome de ciência em português e no feminino que é preciso conhecer. A professora catedrática começou por se licenciar em Físico-Químicas na Universidade do Porto, cidade onde nasceu em janeiro de 1928. Maria Alzira Ferreira fez doutoramento, abraçando um trabalho de investigação no Imperial College of Science and Technology, em Londres. Foi estudar com a ajuda de uma bolsa que antes lhe tinha sido recusada por 3 vezes, com base no facto de ser muito nova. Na capital britânica, foi integrada numa equipa de 7 rapazes de diversas nacionalidades que, ao saberem que iriam ter uma rapariga como colega, ficaram extremamente aborrecidos. Nas mãos da portuguesa ficou o estudo sobre a composição espontânea do ácido hiponitroso. Conhecer as propriedades deste ácido seria fundamental para uma melhor compreensão do mecanismo da fixação do azoto. No final daquele ano letivo, recebeu a renovação da bolsa, mas a Universidade do Porto alegou urgência no trabalho da investigadora e ela não teve outro remédio senão regressar a Portugal para elaborar a tese de doutoramento. Estávamos em 1956. Maria Alzira Almoster Ferreira tinha 28 anos e acabou por elaborar a primeira tese de doutoramento em que a técnica de espectrometria foi usada na interpretação de resultados experimentais, um trabalho que lhe viria a marcar a carreira docente e científica ao longo de 40 anos. Em 1957 é contratada como primeiro assistente no grupo de química da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Teve a cargo as regências teóricas de vários cursos de química. 3 anos depois, prestou provas para professor extraordinário e em 1972, por concurso público, tornou-se professora catedrática. Com uma vasta carreira docente e obra publicada, Maria Alzira Almoster Ferreira foi ainda diretora do Laboratório Carlos de Gulbenkian de Espectrometria de Massa. Foi presidente da Sociedade Portuguesa de Química e subdiretora do Museu da Ciência da Universidade de Lisboa. Lá fora, foi investigadora visitante em universidades da Bélgica, dos Estados Unidos e do Reino Unido e professora na Universidade de Nápoles. Maria Alzira Almoster Ferreira morreu em Lisboa em 2008. Está a escutar Ciência em Sintonia, uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Nesta volta pelo Portugal Científico, paramos agora em Porto Alegre. Um grupo de investigadores da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico, desenvolveu uma forma de analisar o estado de degradação do betão. Para ficarmos a conhecer melhor este projeto, fomos ter com o professor Pedro Romano. O projeto que nós estamos a desenvolver é um projeto que tem a ver com que estuda a degradação do betão armado, e o que nós fazemos é a monitorização de estruturas de betão com sondas eletroquímicas. O que nós pretendemos fazer é basicamente analisar o processo degradativo do betão ao longo do tempo e correlacioná-lo com os resultados que obtemos nas sondas eletroquímicas para poder prever a durabilidade dos edifícios, das infraestruturas que forem construídas no futuro. Este trabalho está inserido no megaprojeto Riteca, que promove a partilha de conhecimento entre equipas portuguesas e espanholas. Este projeto surge no âmbito de um megaprojeto que é o Riteca, que basicamente pretende criar laços entre os centros de investigação de um lado e do outro da fronteira. E no nosso caso concreto, temos uma ligação com o Intraumac, que é uma entidade de investigação do lado em Cáceres, localizada em Cáceres, com a qual conseguimos produzir este projeto conjunto. Portanto, este projeto está a ser desenvolvido de cá, mas também a outra parte está a ser desenvolvida do lado de Cáceres. As sondas eletroquímicas usadas pelo grupo de investigação foram desenvolvidas por uma empresa parceira. Estas sondas são utilizadas na análise aos edifícios. Medem a resistência, a condutividade elétrica e a corrosão das armaduras de betão armado. As sondas eletroquímicas usadas no projeto estão patenteadas e prontas a serem comercializadas. Para testar toda esta teoria, o grupo de investigação desenvolveu um trabalho intenso em laboratório. Nós fizemos no projeto anterior, basicamente foi o estudo de 12 amostras de betão que foram ensaiadas com recurso a cloretos. Ou seja, foram atacadas por cloretos. Nesses ensaios, que decorreram ao longo de cerca de 2 anos, nós conseguimos, através da utilização de sondas eletroquímicas, ver todo o processo de degradação do betão, desde a fase inicial, em que o betão está em bom estado e as armaduras estão protegidas, até uma fase final, em que já tínhamos as armaduras a entrar em fase de corrosão o resultado das sondas indicava-nos exatamente esse efeito que estava a ocorrer. Para além deste trabalho de laboratório, o grupo de trabalho fez também a monitorização do estado do betão na Estação de Tratamento de Águas Residuais de Porto Alegre. O trabalho está concluído por agora, mas a equipa da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Porto Alegre tem intenção de continuar. Vai candidatar-se a apoios para conseguir obter novos resultados. A Fundação de Serralves foi distinguida com uma certificação ambiental pioneira. A instituição do Porto tornou-se a primeira do país a ser registada no Sistema de Ecogestão e Auditoria da União Europeia. Trata-se de um mecanismo de adesão voluntária destinado a empresas e organizações que querem comprometer-se a melhorar o ambiente de forma proativa. Para alcançar esta meta, Serralves assinou um protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente e nos últimos anos desenvolveu ações para melhorar o desempenho ambiental. Vamos a números. Em 2012, Serralves conseguiu uma redução de 17,6% no consumo de energia e gás natural, baixou o consumo de água em cerca de 19,5% e as emissões de CO2 foram reduzidas em quase 25%. Com esta certificação ambiental, Serralves reforça o pioneirismo na área ambiental, no setor da cultura. Da Escócia chega a notícia que a prática de exercício físico regular, de intensidade moderada a forte, melhora o desempenho académico dos mais jovens. Os investigadores da Universidade de Dundee analisaram cerca de 5 mil crianças com idades entre os 11 e os 16 anos. Ao longo do estudo, os cientistas avaliaram a duração e a intensidade de atividade física diária das crianças em períodos de 7 e 3 dias, com a ajuda de acelerómetro usado num cinto elástico. O estudo, publicado num jornal britânico de medicina desportiva, revela que quanto mais intenso for o exercício, mais impacto há nos resultados escolares. E se o talento de Cristiano Ronaldo ou do ciclista Rui Costa estiver nos olhos? Não vamos aqui falar, naturalmente, nos flertes dos atletas nas horas vagas e muito menos na aparência física. Vamos falar no poder da observação, mais concretamente, para onde olham os desportistas. Jorge Jorge, da Universidade do Minho, foi um dos primeiros a debruçar-se sobre o assunto com olhos de ver. O físico trabalha em optometria e desde 2010 centra a investigação na área de treino visual de alto rendimento desportivo. Hoje em dia, a diferença entre os grandes atletas faz-se por pequenos pormenores e a visão é, de facto, um dos aspectos mais importantes do atleta. Portanto, o que nós pretendemos fazer é melhorar a visão do atleta para que ele, dessa forma, consiga ter um melhor desempenho nas suas atividades desportivas. Nós o que pretendemos fazer é com que o atleta consiga ver mais depressa e consiga reagir mais depressa a determinado estímulo que aparece do meio ambiente. Portanto, o que nós vamos fazer, ou o que nós fazemos no nosso dia-a-dia, nos nossos treinos, é, dependendo do desporto que o atleta pratica, da posição, por exemplo, que ocupa em campo, vamos treinar, vamos melhorar determinadas capacidades que nós consideramos que são fundamentais para praticar o desporto que o atleta pratica. Imagino, por exemplo, um remador que rema de costas para a meta. Nós teríamos que melhorar e temos que melhorar a percepção periférica para que ele consiga continuar a remar sem ter que olhar para trás, sem ter que descoordenar a remada e conseguir remar e ver onde é que estão os seus adversários. Por exemplo, se formos ver um guarda-redes de futebol, o que é que seria importante vermos, por exemplo, num guarda-redes de futebol? Por exemplo, para defender penaltis, o tempo de reação. Se nós tivermos um guarda-redes que consiga reagir mais depressa, consegue estar no sítio onde a bola vai estar. Portanto, nós, dependendo da modalidade que o atleta pratica, ajustamos os planos de treino específicos para cada um dos atletas. Que modalidades é que vocês já estiveram envolvidos? Bom, nós já tivemos quase um pouco de tudo. Logicamente, em Portugal, o desporto mais forte com maior implementação é o futebol, e por isso temos tido mais atletas de futebol. Já tivemos atletas desde taekwondo, desde hockey em patins, handball, basquetebol, portanto, temos tido todo tipo praticamente de desporto. Já foram feitos testes com mais de 50 desportistas em 7 modalidades diferentes. Em todos eles, há duas fases no processo. Digamos que isto há duas etapas. A primeira etapa é avaliarmos o sistema visual do atleta. Não fazemos só aquela avaliação corriqueira quando vamos a um oftalmologista, a um optometrista, porque precisamos de uns óculos e que vamos ver se vemos bem as letras ou não. Portanto, fazemos uma avaliação mais completa, que vai desde esse ponto da acuidade visual, ao erro refrativo, a forma como funcionam os dois olhos em conjunto, a estereopsia. Depois vamos a pontos muito, muito específicos, que é a coordenação olho-pé, olho-mão, percepção periférica, tempo de reação, velocidade de reconhecimento. Fazemos uma avaliação de todos esses parâmetros. Depois de termos esses parâmetros na nossa posse, vamos relacionar isso com o desporto e com a posição que o atleta ocupa, com o nível que ocupa, se é um miúdo novo, se é um atleta profissional, se é um atleta da elite, e depois vamos ver quais são aqueles pontos mais importantes. E nesses pontos vamos então depois desenhar um plano de treino específico para cada atleta. Portanto, um atleta na mesma equipa, dois atletas que jogam basicamente na mesma posição, podem ter planos de treino diferente dependendo das características visuais que tinham. Uhum. E o mesmo dois atletas com características visuais diferentes podem ter planos de treino diferente, porque se um é avançado e outro é, por exemplo, defesa central. Portanto, temos que ajustar o plano de treino a cada um dos atletas e às necessidades que eles têm. O professor Jorge Jorge tem participado em várias conferências nacionais e internacionais e colaborado em mais de 35 publicações científicas. Uma das teses fala no cansaço visual. A última tese que fizemos foi sobre a influência, por exemplo, do cansaço no desempenho visual. Como é que o sistema visual responde após um jogo ou após um treino. Portanto, nós conseguimos ver que, de facto, há alguns parâmetros visuais que são alterados e tentamos melhorar esses parâmetros, portanto, essas condições, para que o atleta tenha um padrão de desempenho mais regulado durante o jogo. Considera-se um bom treinador de sofá? Já prestou atenção aos olhos dos jogadores de futebol? O que nós vemos, por exemplo, é uma coisa que está muito, muito já documentada, é, por exemplo, os atletas que têm alterações da percepção a 3 dimensões normalmente fazem cruzamentos deficientes. Quer dizer, ou fazem um cruzamento muito longo ou fazem um cruzamento muito curto. Portanto, isso poderá estar associado a um tipo de problema visual. E quando estamos em casa, no sofá, a ver um jogo de futebol e vemos um jogador que sistematicamente faz os cruzamentos errados, portanto, esse atleta levanta-nos alguma curiosidade e gosto por ir lá ver o que é que se passa com ele. E outro que também acontece é quando estamos a ver um jogador que joga sempre a olhar para o chão. Portanto, isso é um jogador que normalmente tem má percepção periférica e tem que estar sempre a olhar para a bola para conseguir ver. Portanto, nós nesses atletas ficamos muito curiosos e quando temos a oportunidade de trabalhar com eles é fantástico. O segredo é a alma do negócio e o docente do Departamento de Física da Universidade do Minho não quer revelar que atletas conhecidos já emprestaram os olhos a este trabalho, mas fala numa equipa de futebol. É público que temos trabalhado com o Sporting Clube Braga. O Sporting Clube Braga iniciou agora há pouco tempo um projeto com um gabinete de otimização desportiva, em que, dentre várias modalidades ou várias especialidades que tem, uma delas é a optometria com visão e desporto. Portanto, digamos que o Braga é uma equipa pioneira em Portugal nesse sentido. O plano de treino dura 10 a 12 semanas, com duas ou três sessões semanais. Jorge continua de olhos postos nos atletas dos clubes e associações desportivas interessados em fortificar não só as pernas e os braços, mas também a visão de jogo. Gomes Teixeira foi um matemático por acaso, um dos maiores vultos da matemática portuguesa que conseguiu projeção internacional, mas por acaso é sui generis este episódio da Ciência Nacional. O pai desejava vê-lo formado em Teologia e em Direito, pelo que se preparou para as duas carreiras, mas o primo, mais velho e médico, notando-lhe excepcionais aptidões, aconselhou-o a formar-se em matemática. O pai mesmo, contrariado, não se opôs e deu-lhe a escolher uma das carreiras. Gomes Teixeira respondeu-lhe ser indiferente uma ou outra, seguiria o que o pai mais desejasse. Pouco ortodoxo foi o método da escolha. Tire-se à sorte, disse-lhe o pai. A moeda atirada ao ar destinou o jovem à matemática. Na Universidade de Coimbra, espantou os professores pela rapidez e profundidade com que assimilava as matérias e rapidamente revelou dotes excepcionais. No segundo ano de matemática, em 1871, escreveu um primeiro trabalho científico publicado pela imprensa da universidade que circulou no meio académico e até mereceu a atenção de Daniel Augusto da Silva, o maior matemático português da época, que sempre o incentivou. Em 1874, com 23 anos, Gomes Teixeira completava o curso com muito bom por unanimidade, com 20 valores. No ano seguinte, apresentava a dissertação de licenciatura, como era requerido na época, e, apenas 18 dias mais tarde, defendia o doutoramento, sendo de novo aprovado com a mais alta classificação. Ou seja, Gomes Teixeira obtinha no mesmo ano a licenciatura e o doutoramento. Pouco depois, seria eleito sócio-correspondente da Academia de Ciências. Aos 25 anos, tinha alcançado um estatuto académico que, habitualmente, era reservado a professores com longos anos de atividade. A carreira profissional de Gomes Teixeira também seria fulgurante. Começou por lecionar em Coimbra, passou rapidamente pelo Observatório Astronómico de Lisboa, voltou à universidade e foi promovido a catedrático em 1880. Mal tinha feito os 29 anos. 4 anos depois, mudou-se para a Academia Politécnica do Porto e em 1911, na então criada Universidade do Porto, ocupou o cargo de reitor. Tal como foi impressionante a carreira académica, também a atividade científica foi pungente. Gomes Teixeira doutorou-se muito cedo, mas sempre recusou encarar esse passo como o término de uma carreira. E esteve permanentemente integrado na comunidade matemática internacional, trazendo contribuições originais à disciplina e publicando trabalho nas revistas mais lidas e consideradas no mundo inteiro, mercê de um bom domínio linguístico. Outros, igualmente notáveis, e nomeadamente o mentor de Gomes Teixeira, Daniel Augusto da Silva, pecou sempre pelo uso exclusivo do português, ficando remetido apenas ao domínio nacional. Matemático de 20 valores, matemático por acaso, Francisco Gomes Teixeira viveu 82 anos e foi, juntamente com Pedro Nunes, vulto do século XVI, o nome com maior projeção internacional neste domínio. Há Há um consumo excessivo de antibióticos. A conclusão não é recente e várias vezes diversas entidades o têm dito, alertando para o aumento da resistência das bactérias. Conhece o ditado "o que não nos mata torna-nos mais fortes"? O mesmo lema pode-se aplicar ao mundo microscópico. Há cada vez mais doenças que não respondem às terapias convencionais e, por isso, os laboratórios começam a procurar soluções. É o caso da Universidade de Aveiro e do Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos, que atualmente fazem pesquisa para encontrar uma alternativa. E essa solução pode ser encontrada no galinheiro. A gema de ovo possui anticorpos que, uma vez retirados, podem desenvolver biofármacos mais baratos e mais eficazes. Quem o diz é a investigadora Mara Freire, que recebeu a reportagem do Ciência em Sintonia no laboratório da Universidade de Aveiro, onde trabalha o projeto AGI-PURTEC. O AGI, no fundo, é a abreviatura de imunoglobulina Y e é um anticorpo que existe na gema de ovo. O AGI-PURTEC, no fundo, é o acrónimo do projeto e que, no fundo, é o desenvolvimento de uma plataforma sustentável para a purificação desses mesmos anticorpos, os anticorpos existentes na gema de ovo, que são a imunoglobulina Y e, portanto, o IgY. O estudo da produção e purificação de anticorpos para o uso em seres humanos tem sido feito principalmente em animais de pequeno porte. Mas como é que se chegou ao ovo? Nos dias de hoje, há uma enorme preocupação com o surgimento de micro-organismos resistentes a antibióticos. E, portanto, há uma enorme pressão sobre a comunidade científica e também pela parte da indústria farmacêutica na procura de fármacos alternativos. E essencialmente na procura de biofármacos, entre os quais se incluem os anticorpos, as proteínas recombinantes e os ácidos nucleicos. No entanto, os anticorpos mais utilizados nos dias de hoje são os anticorpos provenientes de animais de pequeno porte e que são, no fundo, são recuperados a partir do plasma sanguíneo e, portanto, é necessário recorrer a técnicas invasivas. A gema de ovo contém também uma elevada quantidade de anticorpos, que é a própria galinha que passa à gema como proteção ao feto, mas existe ainda uma grande lacuna, que é o desenvolvimento de uma técnica para separar esses anticorpos das outras proteínas contaminantes e que existem em grande quantidade na gema de ovo. Obviamente que o desenvolvimento de uma plataforma para purificar este tipo de anticorpos será uma mais-valia para a comunidade farmacêutica, porque para além de existirem em maior quantidade, o que significa um abaixamento do custo de produção, também vamos evitar o uso de técnicas invasivas, nomeadamente o sangramento dos animais. É um forte incentivo para o desenvolvimento de novos fármacos alternativos aos habituais. Eu penso que isto é uma substituição aos antibióticos. Não necessariamente têm que ficar mais baratos, porque os anticorpos específicos atuarão sobre uma doença específica. Se não tivermos um determinado anticorpo para um determinado tipo de doença, obviamente teremos que recorrer aos antibióticos. Isto, no fundo, é um complemento, não uma substituição. Arrecadados pelo Centro de Investigação estão 1,4 milhões de euros, uma das maiores bolsas atribuídas pelo Conselho Europeu de Investigação e um reconhecimento muito bem recebido pela investigadora Mara Freire. Nos dias que correm, como pode imaginar, este 1,4 milhões de euros é uma bolha de oxigênio em Portugal. Este dinheiro vai permitir adquirir todos os equipamentos necessários ao desenvolvimento do projeto, adquirir ainda todos os consumíveis, reagentes e materiais e ainda contratar mais 6 membros para trabalharem neste projeto, nomeadamente 3 alunos de doutoramento, 2 alunos de pós-doc e um técnico para auxiliar nas atividades e na organização do laboratório. Este 1,4 milhões de euros foram atribuídos pelo European Research Council, que trata-se de uma Starting Grant, que é uma bolsa para investigadores com menos de 7 anos após o doutoramento, e trata-se de um concurso europeu. Em Portugal houveram 5 contemplados, eu sou a única na área de engenharia, e curiosamente, e de realçar, é que apenas 24% dos candidatos selecionados são de sexo feminino e isto já significa um aumento de 21% em relação ao ano anterior. Portanto, a comunidade científica, em termos femininos, a parte feminina está a aumentar gradualmente. Sinto que quando comecei a tirar o doutoramento, a percentagem de homens era mais elevada do que é hoje em dia. Tanto que a minha equipa de investigação é maioritariamente constituída por mulheres. A ciência no feminino a provar que, em Aveiro, não é só para doçaria que os ovos servem. Há um português no Conselho Internacional de Monumentos e Sítios da Unesco. José Cordeiro, professor na Universidade do Minho, foi convidado para integrar um grupo restrito e multidisciplinar de peritos como consultor para avaliar as candidaturas a património da humanidade. Os especialistas atuam diretamente nas propostas ligadas à arqueologia e ao património industrial. O professor, de 60 anos, vê assim reconhecido um trabalho de 3 décadas ligado a esta área e à direção de entidades como o Comitê Internacional para a Conservação do Património Industrial. Atualmente, a equipa do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios da Unesco, com sede em Paris, reúne arquitetos, historiadores, arqueólogos, historiadores de arte, geógrafos, antropólogos, engenheiros e urbanistas. O projeto é da Agência Espacial Europeia, mas a tecnologia é da Universidade de Aveiro. Pela primeira vez, o consórcio europeu levou para o espaço nitrato de gálio, o semicondutor que promete revolucionar o mundo das telecomunicações via satélite. Inserido num circuito eletrónico desenvolvido pelo Instituto de Telecomunicações da Academia de Aveiro, a Agência Espacial Europeia vai testar se os transistores feitos com aquele material, que tenha o tamanho da ponta de um dedo polegar, são imunes à radiação cósmica. Vai ainda verificar se, ao longo dos anos, os transistores mantêm a energia necessária para substituir os grandes e pesados amplificadores de potência que hoje em dia são utilizados pelos satélites para transmitirem sinais para a Terra. Nuno Borges de Carvalho, investigador da Universidade de Aveiro, explicou que estes transistores podem provocar uma revolução no mundo das telecomunicações, já que, face à diminuição do consumo energético dos satélites de telecomunicações, os serviços por eles prestados podem diminuir drasticamente de preço e, assim, ficarem mais baratos os serviços de telemóvel e de internet. Há pouco já estivemos em Porto Alegre. Agora regressamos de novo ao Alentejo e à Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Vamos conversar com Anabela Oliveira. Anabela é uma das investigadoras de um projeto que tem como objetivo encontrar novos mecanismos para o tratamento do cancro. Em termos mais técnicos, estão à procura dos melhores compostos tetrapirrólicos para serem usados na terapia fotodinâmica. Mas o que são compostos tetrapirrólicos? Anabela Oliveira desmistifica o termo. Os compostos tetrapirrólicos, as porfirinas, são, assim para o leigo, são os compostos responsáveis pela cor verde, pelas clorofilas, são componentes do sangue, são os componentes da hemoglobina. E nós estudamos compostos deste tipo há sensivelmente 10, 12 anos, em colaboração com os colegas romenos, porque as porfirinas são sensibilizadores de oxigênio singleto e, portanto, são compostos que têm sido usados numa técnica muito útil para o tratamento do cancro, que se chama a fototerapia dinâmica do cancro. Permitem, portanto, na presença de luz, induzem, sensibilizam a formação de uma espécie de oxigênio especial, que é o oxigênio singleto, que tem a capacidade de ser citotóxico para os tecidos cancerosos. Estes compostos só produzem a espécie citotóxica uma vez iluminados e, portanto, permitem o tratamento seletivo, porque mesmo que o composto esteja presente em tecidos saudáveis, se eles não forem eliminados, portanto, não se vai produzir oxigênio singleto. E, portanto, a terapia fotodinâmica é uma técnica bastante promissora e é por essa via que nós estudamos há muitos anos estes compostos tetrapirrólicos, estas porfirinas. A investigadora do Instituto Politécnico de Porto Alegre continua a explicar a base deste projeto de investigação. Na terapia fotodinâmica, eles se acumulavam seletivamente nos tumores. Portanto, se depois deles se ligarem ao tumor, nós tivemos uma maneira de identificar que ele está ligado ao tumor, podemos dizer que o tumor está marcado. Portanto, se eles estão lá e emitem uma luz que permite que nós detetemos, por exemplo, num microscópio de fluorescência, é possível fazer um mapeamento de fluorescência de um... Imagine que temos um tecido com vários pontos, onde estão células tumorais, injetamos este composto, e se ele se concentrar nas células tumorais, quando nós pomos isto no microscópio de fluorescência, portanto, nós podemos identificar essa luz e, portanto, é possível, observando uma placa ao microscópio, ver os pontos onde essa luz está a ser emitida, são os pontos onde estão as células que concentraram esse composto. E, portanto, desse ponto de vista, o composto funciona como um biomarcador, como um marcador biológico, não é? Um marcador de tecido biológico. Este é um projeto que envolve diferentes grupos de trabalho. A investigação engloba-se num projeto europeu e conta com 2 grupos portugueses e 3 grupos romenos. Ao todo estão 20 pessoas envolvidas. A coordenação do projeto está a cargo do Centro de Química e Física Molecular do Instituto Superior Técnico de Lisboa. Anabela Oliveira está responsável pelo pequeno grupo de trabalho da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Porto Alegre. A investigadora explica o que cada equipa de investigação fez. Neste projeto tentou-se desenvolver esta apetência para as porfirinas serem usadas como biomarcadores fluorescentes. E, portanto, os grupos romenos sintetizaram novas porfirinas, é um grupo com muita experiência e, portanto, ao longo destes anos nós já sabemos quais são as substituições das estruturas tetrapirrólicas originais que potenciam a formação de oxigênio singleto e que potenciam a formação de o aparecimento de fluorescência com tempos de vida longos que sejam fáceis de medir e de discriminar. O técnico estudou essencialmente os processos de fluorescência e os processos de, portanto, toda a fotofísica de formação de oxigênio singleto, e nós estudámos os processos também de fotofísica mais básicos e o modo como estes compostos desaparecem no ambiente, porque uma questão relevante é que, no fundo, estes sensibilizadores de PDT, ou, portanto, terapia fotodinâmica, ou biomarcadores para biomoléculas, se forem usados no corpo humano, se forem absorvidos no corpo humano, acabarão mais tarde por ser excretados e ir chegar às águas residuais. E, obviamente, nenhuma estação de tratamento de águas residuais está preparada para tratar fármacos, e não trata anti-inflamatórios, não trata antibióticos, não trata resíduos de hormonas, como também não trata os resíduos de quimioterapia ou os resíduos de terapia fotodinâmica. E, portanto, é importante ter alguma noção, mas isso faz com que estes medicamentos, que os resíduos de medicamentos que nós excretamos todos os dias para as águas residuais, normalmente até não são compostos persistentes, são compostos que desaparecem rapidamente, que se degradam rapidamente. Mas como são usados por muitas pessoas e todos os dias são repostos nas águas residuais, no fundo existe sempre uma concentração, que embora seja baixa, estamos expostos a concentrações constantes deles todos, e falta estudar qual é a influência que essas concentrações de compostos têm na nossa saúde, o que é que faz estarmos a ingerir água com medicamentos para terapia fotodinâmica, para medicamentos que são marcadores moleculares, que são hormonas, que são antibióticos, que são anti-inflamatórios. O grupo do Instituto Politécnico de Porto Alegre propõe-se criar uma estrutura idêntica a uma ETAR, específica para tratar os medicamentos e outros compostos que ingerimos. Os diferentes grupos de investigação estiveram até agora a desenvolver vários testes in vitro em laboratório. Foram estudados mais de 50 compostos tetrapirrólicos. O passo seguinte será encontrar parceiros para que estes estudos ultrapassem as paredes do laboratório. Frequentemente não temos capacidade a nível da universidade de chegar a um produto acabado, mas desenvolvemos conhecimento que permite, por exemplo, à indústria farmacêutica partir muito mais à frente de quando vai pesquisar um fármaco. Provavelmente o passo seguinte, até pelas leis do financiamento europeu, não é, que nos obrigam a ligações fortes à indústria, o passo seguinte será procurar parceiros que estejam interessados em fazer estudos que aproximem estes compostos mais de terapias. Penso que durante este período todos nós em conjunto seguramente contribuímos alguma coisa para a evolução do conhecimento desta área. Mais um estudo que dá passos largos para um novo tratamento do cancro. Estamos a terminar mais um Ciência em Sintonia.